Vamos contar no 0.1. Tan 3197, autorizado. Aliere Mantempo está 1-0. Aliere Mantempo está 1-0, Tan 3197. 1197, por gentileza, confirme se recebe sinal luminoso. Já está aprovando. Até agora vai voador, né? O 90 pelo menos descendo sem problema. Tem sim. Pode descer 2000, 90 pelo menos? 908, inicialmente desça para 3000 pés, o agir chama 0 no 3. Mente 3000, 2013, 90 pelo menos. Tan 3197, decolado aos 28. Chame controle Salvador, 120-8. Grato pela cooperação. 208, Tan 3197. Salvador, Tan 3197. Tan 3197, boa noite. Contato radar, suba para o nível de voo 340, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, Tan 3190, conserva sua pé, nível 340, Tan 3197. Contorno, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, autorizado chegada a Bonfi, no ideal desça para 4000 pés, o ajuste chama 0 no 3. Cliente, no ideal 4000, com 1013-2795. Gol 9081, autorizado 2000 pés, autorizado sinal ILS-XR, reporte estabilizado. Vem reportar estabilizado, ao gerador. Gol 2043, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125 decimal 1, 128 decimal 35, gol 2043, obrigado. O 901 está interceptando o curso localizado das exaustas. Gol 908, ano completo final, chame torre, 118 decimal 95. Gol 901 até. Torre Salvador, gol 901, 3 milhas de linha de serra, estabilizado LS da 190. Gol 9081. Boa noite, ajuste no 013, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 grau, 062 a nós. Pesado pouso na 10, vou avisar o turno. 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Altitude, desça para 2.000 pés, ajuste chama 013, autorizado sinal ILS-XR, reporte estabilizado. Então, ciente, canceladas as inscrições, descendo para 2.000, autorizado ILS-XR, chamará estabilizado 2795. Solo 0811 no Solo 40. Direita, Solo Salvador. 121, décima 9. Direita, Solo Salvador, boa noite, obrigado. Salvador Approach, boa noite. Hermosa, que é ouvido 21 Alpha Heavy. Descendo em Taguela 160, do Alagoinhas, vindo informação na Serco. Portal 021, Strong Dent, e a Guam Arrival, descendo da Serco Level 050, Altimeter 1014. Descending Fog Level 50, Golf, Bomb Arrival, Guinness 1014, Airport Gal 021 Alpha. Yes, correct. Analoque Azul 2795. Azul 2795, chame todos. 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, tráfego avistado, QNH 1014, autorizado pouso 10, vento 190 graus 059. Vejo pouso 2795. Salvador, boa noite, Xanaia 3, controle Salvador, sem identificação, desta vez chegada a ponto para o livre voo 060, ajuste altimetrão no 014. Quanto é a proa das unhas do Xanaia 3, no 3? 795, solo 50, libere direito e chame correção, mantenha, escuta taxi via alfa, quilo, parte 3, 3 e meia posição. 7, via direito, parte 3, 3 e meia posição, boa noite. Controle Salvador, 159, 74, muito boa noite. Libra nível 240, invertida para 160, com a informação tanto. Rio 5934, controle Salvador, sem identificação, desta vez chegada a ponto para o nível de voo 070, ajuste altímetro 0 no 4. Identificou, invertida para o 070. Alguma possibilidade para você consultar o seu tráfego agora hoje, alguma chance de aprovar o apelo da presença? Sim. E o Boeing tá lá na... Tá visual com ele lá embaixo, tá certo. Gente, é só pra informação caso mude a posição, ok? Ah, certo. Obrigado. Cruzeiro 2-1 Alpha, clear LF final approach runway 10, descend to 2000-10 Apollo, board stage. Clear LX X-ray, runway 10, channing 2000-10-4 at Pascal 1021 Alpha. 6313, desça para 310, altimetro com 0.4, está livre da restrição vertical em pelo. Eu peço indicações livres da restrição, ouça nela. 15974, desça para 4.000 pés, você não entrou no 0.4. 4.000 pés, ah, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, você tem 964. 9. Senhor Salvador, boa noite, chegou no 096, decola. Voo 1096, contato radar na decolagem, suba a vista no mundo, transição forte para o nível de voo 370. Vamos forte, 370, voo 1096. Seria possível aplaudir o Momo, voo 1096? Pode ter um perfil, voo 1096, temos tráfegos em aproximação na chegada a ponto. Salvador Control, good evening. Azul 2782, ready for descent. Information uniform. Azul 2782, confidente, descento, flight level 050, via Bomed 1 arrival, temperature 101.4. Ident 050, Bomed 1, via Bomed 1 arrival. Azul 2782. Alfa, contact na Altava, 1-8 decimal, 9-5. 1-8 decimal, 9-5, Air Portugal, 021-Alfa, boa noite, obrigado. Voo no 09-6, autorizado, direto público. Pode prosseguir na descida, Rio 5974. Rio 5974 está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero. Desça para 2 mil pés, altímetro no zero. 1-4, reporte estabilizado. Para 2 mil pés autorizado, procedimento permanente estabilizado 5974. Na M313, é tudo para a velocidade de aproximação, segue o tráfego 62 de milhas, Airbus 330. Chanel 310, mantém o ponto de espera, boa noite. Chamei 303, reduz para a velocidade de aproximação, chamei torre 118, decimal 9, assim. 18,95, obrigado. Composto. Obrigado. Voo 1096, chama agora o centro Recife, 125, decimal 4, sim. Caso negativo, 126, decimal 8, sim. Voo 1096, chama o centro Recife, 125, até 2005, boa. Mas a aproximação agora não está livre. Oscar 021 Alpha on ground at 03, leaving right, continue taxi via Alpha, Juliet to gate 11. Vacating right, Alpha, Juliet, stand 11, airport Gaulle 021 Alpha, obrigado. Panamera 3103, autorizado o pouso pista 90, vento 090 graus 049. Rio 5974, chame torre 118, decimal 95. Trabalho Control, Azul 2782, could we descend with no restrictions to Bomed 1, sir? Stop. What? Estabilizado a 1 mm para o afirmado. 5974, continua a aproximação número 2, aproximação QNH 1014. Dismiss speed restrictions and level restrictions over start position. Report established. Please restriction at start position 1014. We will report established. Last X-ray 10, Azul 2782. 02. Alfa 302, obrigado. Confira a foto de você. Vem. Ficou 974, autorizado pouso, visto na 0, vento 1-0, 0 grau, 04 mais. Teve pouso 1-0, 5974. Azul 4298, controle Salvador, acima identificação, dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste a altimetria no 014. Gente, Bomed 1 para o 050, ajuste no 014, Azul 4298. Na 6310, autorizada a linha e mantém na 1-0, isso é na 6310. Com 974, solo 08, primeira direita, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 6, Lima, é a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 59, 74. 612, é a Lima, é a posição. 612. Tá. Na 6310, autorizado de colapso no 0, vento 1, 0, 0 grau, 079. Livre de colagem, Sanea 6310. S2, copia? Copia o 9082. Autorizado Ganeão, nível 380, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São Gonçalo, Lenda Doco. Tropeço Zulu 44 é a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transponder 5520, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 380, Zulu 44, para o Galeão, saída São Gonçalo, Lida, Doco. Após seguro, Open 9857, moço seguindo. 5520 aciona, 208 controle, o voo 9082. 9082, protegimento correto, é a ponte para um pouco, se vai aquecer na mão. Passar na ponte, obrigado. Chama 6310, decolou aos 1-0, chama controle em 120, decimal 8, novo. 308, boa noite, 6310. Controle, boa noite, Oceané 6310. Na 6310, contato radar da colagem, estamos em saída Pucas Transição Caju para o nível 350. E a Pucas Transição Caju para o 350, Oceané 6310. Weather control, Azul 2782, stabilizer ALS Whiskey, runway 10, diesel contact, Pedro. Azul 2782, contact Mount Tower, 118.95. Salvador Tower, 118.95. Niner 5, confirm, sir? Decimal 95. Azul 2782, night, sir. Azul 4298, está autorizado a final do procedimento ILS X-Way, ficha no zero. Desça para 210, altímetro no zero, 14. Reporta estabilidade. Desça para 10, descendo para 2000 pés, final 0-4, azul 4298, vai reportar estabilidade. Salvador Tower, good evening. Azul 2782, stabilizing ILS Whiskey, runway 10, 1 mile to India Serra. Azul 2782. Azul 2782, traffic in sight, straight land, runway 10, wind 10 degrees, 04 knots. Straight land, runway 10, Azul 2782. Salvador Tower, could you confirm the wind direction and intensity, please? 100 degrees, 05 knots. Thank you, Azul 2782. Salvador 90 F2, ponto de flexionamento, ponte 4. 9082 autorizado, que estiver aqui só na porta de táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 9082. Tio 7821, on ground 816, leaving right, taxi via Alpha, Kilo, Apron 3, 5 left in this position. Roger, Vaki 5 right, Alpha, Apron 3, could you confirm the position? 5 left. 5 left, thank you, good night. Boa noite, 4298. Azul 4298, continue a aproximação, vento é 1,00 graus, 0,5 nós, altímetro 1,094. 1,094, gordão. Outro 298, autorizado por 590, vento 0,90 graus, 0,84 nós. Tá 310, está autorizado pelo Centro Recife, da presença do Adriano Romeu Foco 08. Chamo mesmo 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 6310, muito obrigado. Diante, direto na prova do Romeu Foco 08. Centro 12545, 12685. Uma boa noite, 6310. Tô bom. Alternativa Guarulhos. Taxi via Índia, ponto de Cajuma pronto, altímetro 10, 14. Via Índia, bota na pronto 902. Solo 20, taxi via Alpha, Juliette, até o gate 03. Alpha, Juliette, até o gate 03, 4302. Ativera pronto, 9082. 9082, autorizado alinhar e decolar, 1-0, vento 0-9-0, grau 0-5-9. E decola a cabeceira 90 ou 90F2. Colo 9082, decolou 23, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa noite, bom trabalho. Brother, boa noite, o Gol 9082. Gol 9082, contato o radar na decolagem, subavia saída salvo 1 na transição Doppler para o mesmo voo 380. Salvão o Doppler 380, obrigado, hein? Azul 4235, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada bom, para o nível 050, ajustar o trimestre 1 no 0 no 4.